I'm a man African. Low, low. Eu trago nas costas o peso dessa maldade, mas também trago no peito o grito de liberdade. É grito de raça nobre, grito de raça guerreira. É de todos os lamentos, é grito da raça negra. A minha fé na revolução jamais será abalada. Creio cegamente no poderio de fogo de minhas palavras. Elos eternos e quebráveis, união mental inabalável. Raízes muso-africanas na alma, poder inalcançável. Sinto na alma a desigualdade que meu povo sofre, mas não me calo. Morrerei pela minha causa se isso um dia for necessário. Chega de miséria, drogas, armas, quero ver o povo vencedor. Afro-brasileiros unidos, sem ódio ou rancor. No coração a esperança de uma nação que sofre há várias gerações. África, irmãos sequestrados, feitos escravos, trancados em porões. 5 séculos depois ainda sangua cicatrizes do açoite. Passado amargo na mente que nos fortalece nos dias de hoje. Nova geração de quilombolas reencarnados, trazendo à tona a história oculta de um povo injustiçado. Palavras de ordem da nação Zambi, justiça, depois paz. Liberdade ao nosso povo, render-se jamais. Nossa raiz permanece intacta, somos prova viva. A história parda nunca apagará. Temos de renascer uma vida ferida. No tronco, no pelor, pela dor. O óbito estrangeiro sucumbirá. Olhai a minha face e verás o semblante de uma terra esquecida. Etiópia, fuga na mata por liberdade. Zimbabwe, serão senzalas, favelas, Mucambo, quilombola, sangue, betume na veia. Agora, desde a hora, Angola agora. Marcas de chicote, traição, Selassie. Até a morte lutou contra as heresias em prol de uma África unida. Ao seio da mãe querida, um dia retornaremos. Vamos embora, se propaga as dádivas e cotover covardia. Que resplandece de nossas raízes, inspirados no povo que se afundou em diretrizes. De amigos medíocres do lado oposto, personagens fracos, homicidas, infanticidas, defensores do holocausto. Que regem ignorância, que destrói quilombos. As almas dos guerreiros do passado perambularam em outra dimensão e agora estão em nossos corações. Graças a Deus temos fé quando cantamos nossas canções. Temos emoções mostrando que não haverá separações. Rebeliões, foices, machados e facões estão nas mãos do acorrentado, excluído longe da mãe. Subindo a escadaria dos porões, correndo para a liberdade. Brasil 2003, evolução contra covardes. Com sagacidade mostramos capacidade, fortalecendo a amizade com os livros. Em atos coletivos informativos, para continuarmos evoluindo com guerreiros bandos antigos. A mão de obra era escrava pelo racista comandada. Nosso povo sofria sem poder falar ou fazer nada. Obrigados a obedecer ou ter a pele castigada. Nas fazendas dormiam em senzalas, sem luz, higiene e conforto. O negro revolucionário era morto, sofrendo preconceito do racista otário louco. E dessa forma seguia sem desistir nosso povo, vítima do racismo que foi apoiado pelo catolicismo. Irracional do caralho, não esqueço nada disso. 1695, quilombo dos Palmares é invadido. Domingo Jorge Velho, ao lado de paga-paus, capturaram o Zumbi e pôs um ponto final na vida de mais um negro corajoso guerreiro. Defensor de um povo que foi trazido em navios negreiros. Nos dias de hoje continua-se a escravidão, e é nosso povo que sofre sem nenhuma condição. Amontoado em favelas, vítimas da miséria, sem direito a estudo, trabalho. Que merda, o mundo é o que é, graças a mãos de obra escrava. O puto de pele clara dominou, mas não fez nada, e ainda continua na vida de elite, ignorando a gente. É, racismo existe, contravenção racial. No entanto, persiste, Deus abençoe nós negros, pois temos fé em nossas raízes. Pois temos fé em nossas raízes. Os elos da corrente ainda marcam nossos punhos.